Complete com o verbo no futuro do presente. Siga o exemplo. Jogar. Quando o Corinthians no Pacaembu? Quando o Corinthians jogará no Pacaembu? 1. Fazer. Nossa equipe. Uma festa surpresa para o diretor. Nossa equipe fará uma festa surpresa para o diretor. 2. Trazer. Os homens, as bebidas e as mulheres, os salgadinhos. Os homens trarão as bebidas e as mulheres trarão os salgadinhos. 3. Poder. Eu assistir ao jogo pela TV. Eu poderei assistir ao jogo pela TV. 4. Partir. Amanhã, a seleção feminina de vôlei para Madrid. Amanhã, a seleção feminina de vôlei partirá para Madrid. 5. Trabalhar. Por causa do feriado, nós, até mais tarde, hoje. Por causa do feriado, nós trabalharemos até mais tarde, hoje. 6. Ser. Quem? O próximo campeão de Fórmula 1. Quem será o próximo campeão de Fórmula 1? 7. Dizer. O que eles aos fãs? Eles dirão aos B. Complete as frases com o verbo no futuro do pretérito. 1. Poder. Você emprestar-me algum dinheiro? Você poderia emprestar-me algum dinheiro? 2. Dizer. O que eu, nessa situação? Eu não, nada. O que eu diria nessa situação? Eu não diria nada. 3. Ajudar. Por que nós, Fernando? Por que nós ajudaríamos Fernando? 4. Gostar. Eles, de conhecer seus grandes ídolos. Eles gostariam de conhecer seus grandes ídolos. 5. Chegar. De metrô, ela não, atrasada. De metrô, ela não chegaria atrasada. 6. Dever. Neste ano, a São Silvestre começará às 16h. Neste ano, a São Silvestre deveria começar às 16h.